Miksuje dla was DJ Lapiforce. Ela encosta no fogo, tempo dança funk. Shorty don't stomp, pode passar do club. We move too much and keep it low. Crew focus bloods, waiting for show. Don't lose no more, too big no show. Pega minha bag, we good to go. Ela cega a bola, dou mais shot. A shorty tem sócio, o clima tá hot. Nova bitch é better and bougie. Não sei que o teu nigga é minha groupie. Heavy for season, tipo rookies. Tô bem gozinho nessa cookie. Fala com o drip, sei que ela tá freak. Eu tenho uma B, ela é X. Vem de cascais, vive sozinho, num duplex com o cash dos pais. Tenho uma B, ela é X. Vem de cascais, vive sozinho, num duplex com o cash dos pais. Pausa com malha da Louis V, a bandana da Gucci. Postura Icy, chains Icy, style on me, wings Icy. Money louqueço. Manda bitch dobrar, ela só quer chupar. Mas a bunda tem peso. E ela quer dar kiss, kiss. Mas tô pousado a fumar minha Cali. Atrás do Mudiz, diz. Pra dar na cota Giovanni Galli. Twin em modo Zen. Tem que carpe diem. Tenho drip no meu ATM. Tua bitch tá no meu DM. Kill, kill, racha, ninguém tem cura. Tô sorte que é glatch, não tá na cintura. Minha bênção do meu black, bitch de pirac. Niggas eu ataque, todo mundo censura. Na caminhada só. Vivo no céu, vou morrer nas alturas. Chove de bed up, bitch fuck fuck. Bitch suck, saca tem a pena na rotura. Tô na nave, nave. Vou tipo nave, nave. Tô com o beat, tô suave, suave. Claro no game, sou chave, chave. Eu pego a lei, meto no sprite. Foco 3D, sou o mando de night. Me chama bad, mas só lhe foto de night. Ela chocou bem num fim, tem um 5. Na minha bag tenho mais de 5. O S é grande, mas ela é meu sass. Tem clones aqui, roubaram o estátua. Quem já partiu, mando fumo pro sky. Shorty shot é tipo a Siri. Zona agitada é like a Siri. Quando gosto quando ouço as Siri. Faça gajo tipo Miller. Não quer fama, quero o Bren. Bicho em lupa tipo Ebren. Postura Icy, chains Icy, style on me, wings Icy. Eu tenho uma B, ela é X. Vem de cascais, vive sozinho, num duplex com o cash dos pais. Vendo cascais, vive sozinho, num duplex com o cash dos pais. Pausa com malha da Louis V, a bandana da Gucci. Postura Icy, chains Icy, style Icy, rings Icy. Postura Icy, chains Icy, style on me, rings Icy. Yeah. Júnior. Para caralho e nem a vida me sorriu. Cresci na adrenalina, rimei vidas na esquina enquanto a team lá vendia ansiedade. Por pacotes eu tenho história nesses blocos. Venho da classe baixa, mas também da classe forte. Vais dormir numa caixa se tu encostas nessa equipe. Podem tapar os olhos que ainda assim eu sigo a git. Ainda vivo a vida, minha escola foi bandida, minha sorte foi bandida. Vi mais investir em tudo e metê-lo na seringa. Vi barões, patrões fechados, pais desesperados a tentar trazer comida, tirar os filhos dessa pista. Educação de bairro é foda, não vemos a polícia. Corremos da polícia, nós corremos com a polícia. Se não viver da merda, eu trago o meu plano B. É que dessas duas ou mete a cara na TV. Oh oh, eu agora estou no low low. Meus rapazes estão no go go. Tudo a cozinhar, querem provar do bolo. Jeez, quando eu entro faço gol, mano, estás a duvidar? Oh no, meus rapazes estão no go go. Yeah, tudo a cozinhar, mano, querem provar do bolo. Quando eu entro faço gol, mano, estás a duvidar? Y'a du bénéfice au final, on les pardonne. Veulent tous rentrer dans le gang, on les fascine. On les cartonne, on les tartine. J'dis salam alaikum, on les platine. J'en fais des jiquets et des interros. Après l'apéro, sur quoi on montera. Chaque nouveau contrat, ça me coûte un frérot. Le petit m'a serré la main, rajoute un zéro. Mes gros doigts sur la musique de France. Toi tu me fais des grandes accolades mais tu m'aimes pas. Masterclass publishing, j'crois que t'as pas capté l'ambiance. Tu m'as rincé un cap-cap, tu sais même pas. Si on reste en face, don't panic. Pour un mauvais regard qu'on bannit. Affranchis musique, en 360. Arrive la menace, good faire la compagnie. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Sacrifier tout pour le fait, éclairé par les feux. Ils ne croisent que des génies qui n'exauceront pas leur vœu. Et je ne convoite pas leur foi, et je n'adore pas leur dieu. Affranchis contre le guet, mais ne jouera pas leur jeu. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un trait dans l'équipe. Qui vend plus rien quand c'est riche que c'est quota. Pas de crips, pas de bloods, pas de motards. Que des portes valises, on les voit qui s'organisent. Mais le temps qu'ils réalisent, il sera trop tard. Toute la rébellion qui chute, c'est des lutins. J'ai toujours le sens du but et du butin. Faire on se porte bien, faire on se plaint pas. T'avais bien dit d'être sympa, putain. C'est des espions, ouais. C'est des intrus. Je reprends le camion pour nous conduire. Ma guerre qui sont la guerre pour des points de vue. Donc il fallait bien quelqu'un pour les construire. C'est des traîtres, c'est des taupes, c'est des fous nazis. Le rappeur qui est dans ton cœur, je suis peut-être son parrain. C'est des fâches, des fakirs, c'est des fougazis. Des poissons dans un bocal, dans un sous-marin. Plus jamais un traître dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un traître dans l'équipe, c'est des malades. Plus jamais un traître dans l'équipe, c'est des malades. Sacrifier tout pour le fait, tiré par les feux. Ils ne croisent que des génies qui n'exauceront pas leur feu. Et je ne convoite pas leur femme, et je n'adore pas leur jeu. Affranchis contre le game, mais ne jouera pas leur jeu. Te apoiar, aconteça o que acontecer. Ao contrário, para te ver bem. E até Deus me levar, eu faço o que tiver de fazer. Yeah. A vida tá foda, uma tropa falei. Peruca da borla, carrega no play. A prepara e pensa na rua, meu rei. Carregar a velhota, que ela não tem. A vida dá voltas e voltas, tu voltas para ver e nunca vês bem. Mas eu abro portas e só conto comigo, não vem que não tem. Quero Mercedes para a minha mãe com chofer privado, é claro, combina. E se quer tudo para a minha mãe, luto pelo dobro para a minha filha. Piruca com calma caminha, pouco para lá pia, manda vir cachê aqui para as tropas da linha. E passa-me o pico, eu estou de passagem. Se a dica pica, mete a carapuça. Um ganda fuck para quem critica, nós estamos na fita e a dica é peruca. Boy, tu deixas falar, o importante é palavra passar. Eu dou o meu sangue por tudo o que me ouves cantar. chora. Tropa, eu vim para ficar. Quatro cantos, o início, o vício não deixa parar. Não para a pala do vício, início é para relembrar. Música é o meu ofício e eu então volto a citar. Tropa, eu vim para ficar. Tropa, eu vim para ficar. Quatro cantos, o início, o vício não deixa parar. Não para a pala do vício, início é para relembrar. Música é o meu ofício e eu então volto a citar. Tropa, eu vim para ficar. Eu vim para ficar, podem falar. Fico no meu canto, sempre no controlo. Mano, circula, já estou como o gula. Quer é correr ao encontro do sol. Não acho bonito, mano, na street há tanto Stallone. É, só jarda no corpo, não tarda, tá morto. Acaba na morga, pa do Danone. Fuck it. Peruca em brasa, a chapa tá quente. É fogo na casa, raça potente. Madorna numa pendida permanente. Fuck editora, show independente. Querem a cruz à bola da gente. Quatro cantos é passado, para e pensa, é o presente. É classe, sou soldado e soldado serei sempre. Dread, não mudo por nada. A dica foi dada, peruca na estrada, prossiga. Madorna é minha parada. Até ao meu último dia, a vida dá muita chapada. E eu já levei muita chapada na vida de boca calada. Posta na aberta, facadas levadas são sabedoria. Sentes revolta na caligrafia, escrevo no papel o que a boca não diz. Canetas malucas que fazem magia, poesia divina do mero aprendiz. Da minha boca, não me ouves dizer o que eu nunca fiz. Não sou vida louca, mas acredita que fui e não era feliz. De facto combato pela raiz, viro capa tipo aos meus André. Recruta do gueto, conto pelos dedos, aqueles que na braça não tiram o pé. Olho pelos meus e em Deus tenho fé. Se eu me ficar nem pela bebê, eu não dou para pesado. Nem sou pesado, mas estou com os pesados sempre no rolê, tropa. Eu quero a nota para pôr no cubico. Não quero ser rico, quero viver. E quero a velhota com orgulho no filho. Olho arregalado, sigo o meu caminho. Família primeiro, o resto é crescimento. Sou mais um puro, andar no duro. Para o meu futuro não ser assim tão péssimo. Tu para e pensa, mas pensa a sério. A vida não é para brincar. Ando na estrada em busca do meu prémio. Em casa há bocas para alimentar. Senta a corrente que me vai apanhar. Quero a minha gente comigo a brindar. Quero a minha gente comigo a citar. Piruca na papa, veio para ficar. Boy. Tropa, eu vim para ficar. Quatro cantos, o início, o vício não deixa parar. Não para a pala do vício, início é para relembrar. Música é o meu ofício e eu então volto a citar. Tropa, eu vim para ficar. Tropa, eu vim para ficar. Quatro cantos, o início, o vício não deixa parar. Não para a pala do vício, início é para relembrar. Música é o meu ofício e eu então volto a citar. Tropa, eu vim para ficar. Tô na minha mesmo cara, pi. Quem diria que seria assim? Vivo amigo, tô tranquilo. Mesmo se tu fores falar de mim, tanta mentira não me para, pi. Eu tô com power como nunca tive. Isto e aquilo, tanta larida. Mas mona, me toma a cagar para ti. Comentários não pagam despesas. Vários otários de fama full time. Suposições nunca são certezas. A vossa inspiração deve ser bom wine. Haja saúde para me sentir fine. Para surgir uma line, para fluir um tema. Lá no fundo, quem me sente shine. Sei que mesmo sem ouro brilho na mesma. Sem problemas, sem soluções. Eu conto centenas de munições, armas carregadas para fazer milhões. Como é que palavras viraram cifrões? Já contei testões para ser bem dilemas. Mas não me apetece falar dessas cenas. Quero liberdade para os meus com algemas. Estabilidade, euros e drenas. Na verdade sou feliz com pouco. Arrisco, sou louco e se não vi troco. Repito e ponto, para o fight estou pronto. Mesmo no sufoco, luto ronda a ronda. Com bem fome a ponta, estou a surfar a onda. E sem dar conta, Marri não preocupa, o papa compra. Sempre Marri não preocupa. Comigo num compromisso, porque Jona, a dá para miss. Bitch quis não mais que isso. Assim funciona, só vejo em tudo. Nem quis um espaço de um mergulho. Desejo o carnal, trata do bagulho. Não me levei a mal quando acabo o full. Não tenho paciência para groupies. Não tenho paciência para movies. Já não perco tempo, não duvides. Qual sentimento vai cupir? Falsos amigos são estúpidos. Se me difamas, não me ligues. Se não me amas, porque fiz? Yeah, pois da movies.